Eu sou um mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Viva a todos que nos ouvem. Boa noite. Nos cinco continentes do mundo, nos oceanos tenho dúvidas, a menos que haja alguém nos Açores ou alguma coisa assim. No Polo Norte e no Polo Sul. No Polo Norte e no Polo Sul. Na Estação Espacial Internacional também. E recebemos uma de lá esta semana. Fora. Mas aí, epá, eles se ouvem, não têm dito nada. Não sabes. Não têm não sabes. Mandado feedback. Pois, por isso é que eles não mandam nada e nós não Exatamente. Sabemos. Este já é o oitavo episódio Fibra do Fibra de Carbono, o podcast favorito dos portugueses e do resto, e o resto dos do brasileiros. Lusófono. Uhum. E estamos a gravar numa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, nós costumamos gravar mais para o princípio desta semana. Esta semana não aconteceu assim, por vários Tivemos motivos. Pois, o Paulo teve... Teve 3 ou 4 festas. Uhum. E vem a queima das fitas. Pois, tu estás aí perto de Coimbra Estou e tal, lá, a coisa fica complicada. É percebe-se, percebe-se. Isto percebe-se. E esta semana é a semana, para quem nos está a ouvir num arquivo longínquo de internet daqui a 50 anos. Ponha mais um zero pela esta frente. Foi a semana. Esta foi a semana que passou, a seguir ao Grande Prémio do Bahrein, que foi, sem dúvida, o acontecimento, se calhar não só automobilístico ou desportivo no fim de semana, mas também internacional. Uhum. Nós falámos bastante sobre o Grande Prémio, aliás, desde, se bem me recordo, o nosso primeiro episódio. Exatamente. E o Grande Prémio do Bahrein, havia muitos receios de toda a gente, uhum. Certamente também das equipas, embora eles não expressassem, não calhar. Expressavam ou melhor, a viva voz, aquilo estava complicado. Aquilo são umas relações delicadas, de negócios, exatamente. Quando os bom, por vários, exato, por vários uhum. motivos, mas aquilo que se algum de nós, se algum dos ouvintes, se algum de nós dois, se algum fã do automobilismo e da Fórmula 1 tomou atenção aos acontecimentos antes do Grande Prémio, podia temer o pior. Esse pior de facto não aconteceu. Não aconteceu. Pelo menos que se saiba. E para o lado das equipas e de toda a gente que está envolvido não, porque, no grande exato. Circo, que é a Fórmula 1, não aconteceu nada de... Não, porque é assim, também primeiro que tudo, as autoridades locais fizeram tudo para que eles não fossem incomodados. Tanto mais que havia patrulhas policiais praticamente na estrada entre a cidade e o circuito. Portanto, por aí as autoridades fizeram o melhor que podiam fazer para evitar serem incomodados. Mas houve tentativas... dos manifestantes locais de irem para o circuito, de perturbarem ou pelo menos bloquearem o acesso ao circuito. Depois houve, como sabe, o tal incidente da Force India na quarta-feira anterior ao Grande Prémio, em que dois funcionários foram-se embora. E o Bernie Ecclestone, em retaliação, armou-se em José Stalin e decidiu apagar a Force India da qualificação. Não havia, não houve imagens deles. Claro, depois... Houve uma imagem quando o Mark Webber acabava a sua volta. Vê-se assim de relance um Force India na beira da pista e o Webber passa a abrir. Foi a única coisa que apareceu na transmissão da qualificação, foi isso. E foi mesmo porque não dava mesmo para evitar. Ah, pronto. Não, mas estava lá. Mesmo para evitar, foi mesmo. Mas a ideia estava lá. Estás a entender? Pois claro. Para pois fazer claro. Desaparecer o... Claro, depois no domingo, no dia a seguir, o Paul de Ressa acabou em sexto e passou. E aí não deu mesmo para... E não deu mesmo para pagar, não é? Está lá... Não havia hipótese nenhuma. E ele apareceu. Eu confesso que não vi, Não me interessava ver, confesso, também, não me interessava ver, já tinha dito antes que não ia ver, não ia ver. Pronto. Eu sei que perdi os dois lotes no pódio, que era algo que, segundo as estatísticas, era desde o Grande Prémio de Espanha de 1979, que não acontecia no tempo da... ou seja, a última vez que apareceram dois lotes no pódio, Colin Chapman ainda estava vivo, e eu creio que tu ainda não eras nascido. É verdade. Verdade. 1979. Te faltava um bocado ainda. Pois já, ainda faltava um bocado. Vamos pôr as coisas assim: o Ayrton Senna já tinha ganho na Fórmula 1 e eu ainda não era nascido. Pronto, portanto, já estão a ver onde é que chegamos. E eu estava aliás, eu vejo Fórmula 1 bem antes de tu nasceres, portanto. É verdade. Pronto, em relação... Ah, e depois, não é, tirando, saindo um bocado da contestação política e tudo mais, indo para a corrida pura e dura, ou dizendo, para a classificação geral, temos agora uma coisa, algo impressionante, que é tu teres quatro vencedores diferentes, em quatro grandes prémios, já subiu pelo menos mais dois ou três representantes de equipas ao pódio. Por fim, o Felipe Massa. Como assim? Olha, tens o Sérgio Pérez na Sauber. Já equipas com pódio. É isso que estava a dizer. Quer dizer, basicamente era aquilo que eu estava à espera no início do ano. Eu estava à espera que, pronto, como eu disse, vou recordar mais uma vez, que eu estava à espera que a Ferrari ganhasse. Não estava à espera que a Ferrari ganhasse grandes prémios, mas ganhou. Estava à espera que a Red Bull ganhasse, estava à espera que a McLaren ganhasse, estava à espera que a Mercedes ganhasse, estava à espera que a Lotus desse uns brilharetes. Agora, não estava à espera que a Sauber desse uns brilharetes, então estava à espera que a Ferrari ganhasse. Ou seja, ainda está mais equilibrado daquilo que eu pensava de início. E ainda faltam algumas coisas que estou ainda a prever, que é... das três novas equipas a pontuar, que é a Caterham, a HRT ou a Marussia. E ainda espero que a Force India ainda dê também mais um brilharete, ou seja, chegar ao pódio. Portanto, eu acho que aquelas minhas previsões já estão a ser concretizadas. Vai no bom caminho. Sim, vai no bom caminho. Bom caminho. E, claro, da maneira como as coisas andam, também não descarto, por exemplo, a Williams ir ao pódio. O Bruno ou o Pastor Maldonado. Quer dizer, se o Romain Grosjean vai, porque não eles? Exato. Mas, repara, o Lotus... Apesar do Lotus, não é? Sim. Vamos chamar-lhe a Lotus, Não sei se contei no último episódio, mas... Se contei, volto a repetir. Apareceu-me acho que foi no WTF1.co.uk, que apareceu lá um cartaz em que o pessoal, alguém engraçadinho, que decidiu apagar e depois escreveu lá: Your name here, F1 Team. Quer dizer, sobre o logotipo da Lotus, não é? E então, como agora anda com as polémicas todas, por exemplo, hoje ou foi ontem? Já não sei. Hoje saiu um rumor no Twitter a dizer que provavelmente o Gerard Lopez, que é o senhor da Geni, quer comprar a Lotus Cars, que é algo que, para ser honesto, não estou surpreendido. Não sei onde é que ele vai buscar o dinheiro, mas não estou surpreendido. Comprar mesmo a Lotus. Sim. Porque a Lotus Cars, por causa das maluquices do Danny Bahar, agora, porque a Proton foi comprada por outra marca malaia, e essa outra marca malaia não está muito disposta a ter a Lotus, e como se dividiu à grande por causa dos planos megalómanos do Bahar, ou seja, meter o nome por tudo onde é canto, meter motores por tudo onde é canto, e fazer 5 modelos de estrada ao mesmo tempo. Ou seja, estamos a falar de investimentos de centenas de milhões de dólares cuja rentabilidade seria altamente duvidosa a curto prazo. Podia ser a longo prazo, mas em termos de curto prazo era duvidosa. Ou seja, pondo as coisas de uma forma um bocado cruel, o Sr. Bahar arruinou lotes. Concordo contigo. Concordo e agora contigo. Está a pagar, e agora está a pagar um pouco o preço, não é? Porque só para teres uma ideia. Para que... Mas é assim, esta equipa que se chama Lotus não é da Lotus. Não é da Lotus. É da mesma empresa, a dona da equipa é a dona da Lotus. Uhum, exato. Mas são coisas diferentes. Só que, pronto, assim, quem tem aquela fábrica, quem tem aquelas coisas todas é a Geni. É a Geni Capital, que é o tal do senhor do Eric Lux e do Gerard López. E aquilo antes já foi a Renault, já foi a Benetton, já foi a Tollerman. Ou seja, estamos a falar de uma coisa com 30 anos, não é? Só que teve vários nomes, para entender. A Lotus, ou a Lotus Cars, se tu preferires, não é? É um nome que dá alguma coisa, não é? E gosta muito de jogar com o passado. Olha para como a maneira como estão pintados os carros. Pintados de negro. Não, mas isso faz... Mas isso é assim. Era de uma tabaqueira. Atenção. Sim, certo. Também o vermelho da Ferrari não é de uma tabaqueira, mas essa coisa mas, complica. Mas deixa-me, por exemplo, esclarecer em relação ao vermelho da Ferrari. O vermelho da Ferrari, no início, nos primórdios do automobilismo, eram as cores que a então Federação Internacional de Automóvel criou para identificar os carros vindos daqueles países. A França tinha o azul, a Inglaterra tinha o verde, a Alemanha tinha o branco, depois virou cinzento, e a Itália ficou com o vermelho. Pronto. E a Bélgica era o amarelo. Portanto, e a Holanda, a Holanda é o laranja. Ou seja, é uma coisa que vem dos primórdios, ou seja, a Ferrari pode ter o vermelho desde tempos imemoriais, mas também era uma cor que a Maserati usou, que a Alfa Romeo usou, que a Lancia usou, compreendes? Portanto, mas pronto, voltando um bocadinho isso, atrás. Isso era uma boa curiosidade histórica para dar mais à frente, mas já falamos sobre isso. Uhum. Já falamos sobre isso. Mas pronto, íamos a falar do Grande Prémio, uhum, da Lotus. Uhum. Estavas a dizer que o Grosjean foi ao pódio e tal, com um bocado de ar de desdém, mas a verdade é que a Lotus de facto tinha um bom carro, teve um bom carro este fim de semana. Sim, tinha um bom carro, conseguiu o final bem e tudo mais. Exatamente. E o Kimi Raikkonen já está a provar que os dois anos fora da Fórmula 1 não diminuíram os seus reflexos, não é? Nem sei se não lhe fez bem. Porque ele em 2009... Bom, ele em 2008 teve claramente abaixo de forma. Teve azar também em algumas fases, mas pronto, em 2008 foi o Massa que o dominou. Em 2009 ele não saiu pela porta grande, digamos assim. Sim, sim. E agora não vou dizer que se está a redimir, porque ele também não tem nada a provar a ninguém, mas... Exatamente. Mas de facto vê-se... em termos de performance, o mesmo Raikkonen, se não melhor. Porque, por exemplo, é inevitável compararmos com o Schumacher, que é outro campeão do mundo, que também voltou passado uns anos. Sim, acho que é natural, essa comparação. Sim, é uma comparação. Se bem que há aí mais coisas. Sim, há aí mais coisas aí pelo meio. Para já, o Schumacher teve 3 anos fora, não teve, teve só 2. E teve parado. Também, e ele é mais velho também. Em termos competitivos, e é mais velho. Estamos a falar de alguém, que é o Kimi Raikkonen, que esteve 2 anos a fazer o Mundial de Rallys, não fez torto, e é mais novo. Ele esteve sempre ativo, compreendes? Ele teve algum tempo para se adaptar, mas a adaptação correu-lhe bem. Compreendes? Foi a mesma coisa como o Niki Lauda, que aconteceu em 1982. Também teve 2 anos fora, andou a voar, estás a entender? Andou a cuidar da sua companhia aérea. Quando voltou à terceira corrida, ganhou. Pronto. Mas aí é diferente. Atenção, o campeonato de 82 é muito diferente. Estamos a falar de um campeonato que teve 11 vencedores em 16 provas. Estás a entender? Uhum. Estamos a falar de um campeonato onde o Michele Alboreto ganhou, como Tyrrell. Olha, este ano só faltam 7 para bater esse recorde. Só faltam 7. E ainda há pilotos 8, que ainda... para bater o recorde. 8. 8. E ainda faltam alguns... E, ainda faltam alguns, e não são 16, são 20. Portanto, ainda faltam alguns pilotos, mais alguns pilotos para... Para ganhar, não é? Tens o Hamilton, que ganhou o Webber, o Raikkonen. Tens o Raikkonen, tens provavelmente o Schumacher. O Schumacher, tens provavelmente o Felipe Massa, nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Eu estava aqui a olhar para a lista deles e estava a pensar: o Massa, mas nunca se sabe. Nunca se sabe, não é? O do Alonso pode ter um grande dia destes, engana-se e tal. E o Alonso ter um mau dia, não é? Exato, podem, epá, alguém pode no arranque, espeta-se no Alonso e o Massa fica com o melhor Ferrari em pista. Uhum. Mas enfim, daqui a Fórmula 1 agora só volta daqui a 2 semanas e pouco. Pelo meio temos os testes em Mugello, começam na terça-feira, dia 1º de maio. Isto é um... sinceramente, eu já não me lembro quando é que foi a última época que houve testes. Foi em 2008? A meio do ano? Sim. Eu creio que sim, mas não tenho... 2008. Bom, eu comecei a ver, eu comecei a seguir a Fórmula 1 com mais dedicação aí há... Não faz 10 anos, bem, 7 ou 8. Aí em 2000 e... Pai, no último ano em que o Schumacher ganhou o campeonato, ou no primeiro do Alonso, à volta disso. Ah, 2005. 2004, 2005. São mas isto é... O 2005 não é um mau ano. 2004 é... É para esquecer. É chato. É chato para galocha. Ainda por cima está agora a fazer... Agora está a fazer 20 anos do título do Mansell. E o campeonato... E agora estava-me a recordar, porque o campeonato foi absolutamente chato. Porque o Mansell ganhou as 5 primeiras corridas com um carro que dava 1 segundo por volta à concorrência. E só houve emoção no Mónaco. Porque o Mónaco é um Mónaco, como toda a gente sabe. Uhum. E porque ele teve um furo. Mas repara, porque ele teve um furo, perdeu toda a vantagem que tinha e ficou bloqueado atrás do Ayrton Senna durante as últimas 5 ou 6 voltas. E quem ganhou? Foi Senna. Isto podemos encontrar esse vídeo. Pois já estou a ver o que é. É aquele vídeo em que ele parece. Para ti foi o vídeo, viu em direto, não é? Na televisão. Pois. Isto foi em 1982. 92, sim. Sim, porque o, 82, claro. O Mónaco 82 é uma corrida em que parece que ninguém queria ganhar o Grande Prémio. Depois vais ver também esse vídeo. Sim, olha, eu podia ter visto em 92. Se calhar até vi, mas não me lembro. A corrida que eu me lembro de... A primeira corrida que eu me lembro de ver foi, de facto, San Marino, 94. É a primeira corrida que eu me lembro de ver. Estou certo que não foi a primeira corrida que eu vi. Sim. Mas eu naquela altura tinha 7 anos. Também, sim, exato. E, portanto, é uma coisa que marca... Ah, claro, mas Pedro, não tenhas dúvidas. A primeira corrida que eu tenho a certeza da Fórmula 1 é o Grande Prémio da Bélgica em 1982. Eu tinha 5 anos, mas eu sei que já havia corridas antes. Compreendes? Pelo menos eu sei que eu vi aquela corrida de Las Vegas em 81, em que o Piquet ganhou o título. Porque eu estava no Brasil na altura. Eu me lembro dessa corrida. De acontecer essa corrida. Portanto. São coisas pois, no Brasil é diferente. Sim, porque as coisas são coisas que marcam, não é? Pronto, portanto... Bom, onde é que nos íamos? Não é que íamos. Ah, sim, já tínhamos falado sobre os lotos, já tínhamos falado sobre a possibilidade do equilíbrio, de um grande equilíbrio que está a acontecer. Estamos a falar dos testes que vai haver em Mugello. O que eu queria dizer é que habituei-me logo desde o princípio. Isto realmente a Fórmula 1, desporto de alta competição, os gajos têm guito para caraças, então fazem testes quando bem lhes apetece, vão e testam os carros. A verdade é que isso desapareceu pouco depois. Não, é assim, pronto, primeiro que tudo é um acordo entre todas as equipas, não é? Controlo de custos. Porque se fores ver bem, se não há nenhum controle em termos de automobilismo, é como se fosse uma corrida às armas. Compreendes? Porque as pessoas... Porque tu tens dinheiro, tu investes dinheiro em testes, tu investes dinheiro em peças novas, tu estás sempre a investir dinheiro em peças novas, Estás sempre a investir dinheiro em evoluções do motor, ou seja, o motor aguentar mais tempo, mais longo, ter mais 20, 30, 40 cavalos, coisas assim. Quer dizer, isso é basicamente uma corrida às armas. Porque a concorrência faz a mesma coisa, vamos supor, a Ferrari. A Ferrari, durante muitos anos, como tu sabes, tinha motores V12. E dava alguma vantagem, por exemplo, em relação aos motores V8, que era da Cosworth. Mas como não eram tão eficazes, como os motores V12 da Ferrari não eram tão eficazes como os motores V8 da Cosworth, porque, por exemplo, vamos supor, muitas das vezes alguns motores de V12 tinham à volta de 50 cavalos. Diferença. Sim, 50, há 60, 70. diferença, sim. Compreendes? Pá, imagina. Um Ford Cosworth 3 litros, V8, em 75, 76, vamos meter a marca aí, valia à volta de 500 cavalos. Não tenho assim 100% de certeza, mas era à volta de quase 50 a 500 cavalos. Um motor V12, fosse o da Ferrari, ou da BRN, ou da Matra, andavam sempre à volta, ou da Alfa Romeo, nesse caso era um motor em linha, não era um V, não era um motor em forma de V, era um motor em linha, 6 cilindros em linha, andavam à volta de 500, 550, até podia ser 570 cavalos. Mas só lhes era eficaz em reta. Pá, pistas rápidas como Monza, ou Silverstone, ou o Paul Ricard, ou Hockenheim, aí é que os motores V12 tinham alguma. Porque era só velocidade. Aí os motores V12 tinham. Prontos, tinham potência, tinham. Eram os favoritos. Agora, por exemplo, um circuito de média velocidade, um circuito de baixa velocidade como o Mónaco, não havia muitas hipóteses porque as coisas igualavam-se. O que interessava era seres o mais rápido em curva. Ora, se, não, se, um, Exato. se um carro com motor V12 não consegue ser mais rápido em curva porque é mais pesado, porque é mais potente, porque distribui pior a potência do que um V8, não é? Não é? Estamos a ver que é a relação peso-potência. Se um motor V12 consegue ser pior nesse aspecto, na velocidade em curva, os motores com V8 depressa ganham. É por isso que era muitas das vezes o motor V8 Cosworth era mais eficaz do que, por exemplo, um V12, do que um V12. Certo. Depois veio os motores turbo de 1,5 litro da Renault e as coisas baralharam-se um pouco. E a coisa modificou-se, sim. Mas pronto, isto tudo para dizer que se uma equipa tem acesso a fundos, Ferrari tem. acessa muito mais dinheiro do que outra, se não houvesse regulamentos e estes cortes, etc., a coisa era complicada. Porque, por exemplo, o que aconteceria se não houvesse este controle de custos que há atualmente tão forte é que provavelmente haveria 3, 4, 5, 6 equipas que não tinham sequer nas condições económicas atuais sequer de existir. Então nós Exatamente. íamos ter uma Fórmula 1 com Exatamente. umas É por 4 ou isso que 5 equipas e consequentemente não tínhamos Fórmula 1. Sim, mas é por isso que o Luca de Montezemolo, que é o presidente da Ferrari, está a defender há eras que, primeiro porque acha que, por exemplo, equipas como a Caterham e a HRT e a Marussia não deveriam existir. Então acha que ele que deveria haver 10 equipas com 3 carros cada um. Ele defende o terceiro carro. Que era para dar hipótese a jovens pilotos, blá blá blá blá. E, por exemplo, haver equipas só porque já existiu no passado, quer equipas com três pilotos, quer equipas só com um piloto, isso já existiu no passado, não é? Creio que até o início da década de 90 poderia ser equipas com um só carro. As equipas com dois carros E com três. é uma imposição de com 20 anos, não é? É uma imposição E com três. com 3. A última vez que eu vi qualquer coisa assim parecida foi em meados da década de 80. Nos anos 70 era relativamente comum, não é? A BRM chegou a correr com 5 carros ao mesmo tempo. Cinco. 5 carros ao mesmo tempo. Mas eram coisas. Mas isso também era nos tempos em que havia dinheiro Só para suficiente teres uma ideia. para equipas irem corrida sim, corrida também, e não sequer se qualificarem. Sim, também. Mas, por exemplo, mas também era possível. Sabes que era possível nos anos 70? Tu se tivesse para aí. Imagina, se tivesse para aí 1 milhão de dólares, né? Tivesse para aí um Sim. patrocinador bem gordo, era possível tu comprares um chassi relativamente bom, pintavas com as cores do teu patrocinador, arranjavas meia dúzia de mecânicos, arranjavas um camião, ias participar em 4 ou 5 corridas. Pagavas o prontos, pagavas o preço de inscrição em determinado grande prémio. E nem era preciso super licença. E se soubesses correr, coisa assim, tu corrias. E quantos e quantos não começaram assim? Niki Lauda comprou, arranjou, pediu empréstimos no banco, entender, para pagar por exemplo, pagar a sua entrada na Fórmula 1, primeiro na March e depois Mas na BRM. o Niki Lauda tinha as costas quentes, porque a família dele era abastada. Mas a família dele não deu um tostão para a carreira dele. Epá, não deu um tostão, mas o Garanto que ele não deu, banqueiro Guilherme. ele estava sempre a dizer: a minha família não deu um tostão furado. Mas se Eu só calhar o consegui pagar as banqueiro. dívidas. Ele disse que só conseguiu pagar as dívidas quando ele foi para a Ferrari. Quando o Enzo Ferrari lhe deu um salário. Compreendes? Mas repara uma coisa: o banqueiro que lhe dá dinheiro, que lhe empresta dinheiro para ele ir correr na Fórmula 1, pergunta: então e os teus pais? Quanto é que ganham? Tal. Tem que ter influência. Mas ele tinha influência, só que a influência. Só para teres medo, ele conta uma história. O Lauda conta uma história que ele pediu um empréstimo num dos bancos na Áustria e o diretor do banco decidiu telefonar para o. Acho que era o avô dele, porque ele era o presidente da Confederação de Indústria Local. E O avô. o avô. E ele perguntou se o avô iria aprovar. O avô soube da marosca. E não queria aprovar o crédito. Ele teve que dar uma garantia qualquer, ou coisa que o valha, para que no final eles lhe dessem pronto, o dinheiro que ele queria. E ele, na altura, ele ia para a BRM. Pronto. Arranjou lá uma marosca qualquer. Ele teve empréstimos, atrás de empréstimos, até que no final de 1973. Quando o Claire Regazzoni ia para a Ferrari e o comentatore pediu um segundo piloto para que é que poderia, não é? Recomendar para segundo piloto, o Regazzoni lembrou-se de Lauda e ele trouxe. E o Enzo Ferrari pagou-lhe um salário, ele abateu as dívidas e pronto. E fez a sua Ah, vidinha. e entretanto, Estás a entender? depois E no foi meio disto tudo ganhando dinheiro, ganhou traz títulos. dinheiro. Títulos de corridas, títulos atrás de títulos, o teu acidente em Nürburgring, etc, etc Estávamos a falar dos testes e que de facto as equipas não vão gastar mais por terem autorregulação, este teste a meio do ano. E tu, basicamente uma autorregulação, exatamente. E compreendes? tu estavas a dizer que as equipas que é mau porque introduzir peças e tal a meio Pois, da. imagina, tu queres fazer uma asa nova. Tu fazes testes antes para ver a sua eficácia, não é? Tu metes o carro, tu podes meter a peça no túnel de vento, podes meter no carro, tu podes ver, mas, por exemplo, o que interessa é mesmo uma simulação em pista, em Sim, ambiente eu diria. natural. Não tem ideia, não tem lógica nenhuma, por exemplo, tu meteres uma coisa daquelas no fim de semana de grande prémio. É assim. Peças por testar, digamos assim. É porque era isso que se fazia É assim. até Se agora. nós estivermos à procura do expoente máximo, da performance máxima, de facto isso é verdade. Porque é preciso as peças, qualquer sistema que se crie, tem que ser testado. Tem que haver forma de. Eles testam-nos no túnel de vento e tal, mas fazem simulações por computador, mas isso não é suficiente e de facto os testes em pista ajudam imenso. Não tenho bem a certeza, mas julgo que de antes. As equipas faziam os testes que lhes apeteciam, pelo menos de certeza que há umas décadas atrás isto seria assim. Se tivessem dinheiro, testavam. A verdade é que na prática isso o que faz é introduzir novos desafios aos engenheiros, não é? E é igual para todos. E como de facto o controle de custos é bastante importante nesta fase, percebe-se. Agora, eu sinceramente eu prefiro que haja teste a meio da temporada. Mas é E a assim, evolução vai ser sim, neste claro, sentido, à mas medida que vai havendo mais dinheiro. sim, mas o que as pessoas querem é assim, é aquele velho equilíbrio. Ou tu queres tudo liberado e depois tens a tal corrida aos armamentos, como eu te disse há bocado, ou tu tens tudo fechado e tens o dinheiro todo gasto, ou seja, o dinheiro que só podes gastar por ano, não é? E depois se uma equipa não acertar à primeira. Não acerta, é uma época deitada fora. É o que está a acontecer à Ferrari. Quem está a puxar muito para que haja uma maior abertura nos testes é a Ferrari. Porque era a Ferrari que conseguia fazer, conseguia aquilo que conseguia porque ele tinha o dinheiro para gastar em testes. Compreendes? É por isso que eles tinham pilotos como o Bulo, o Cavado, o Max Gené, porque eles tinham uma enorme experiência de testes. Eles podiam aguentar duas equipas de testes. Percebes? Estou a ver, E quem sim, isso dizia não. ele? Quem dizia ele? Dizia McLaren, dizia a Williams, não é? Mas depois a Williams decaiu um bocado. Era a Renault, eram as equipas de fábrica. Sim, Renault, Mercedes, a Toyota, Toyotas, Hondas, tudo mais. A aliás, Toyota a tinha. Toyota gastava mais do que a Ferrari. A Toyota, segundo me contam, há alguns cálculos que falam em mais de 1 milhão de dólares. A Toyota gastou quase 1 milhão de dólares e não ganhou uma única corrida. Estás a falar no agregado dos anos todos, ou? Estou falando de um agregado dos anos todos. É A que eu, Toyota. o que eu me lembro de ver, o que eu me lembro de ver foi, não me lembro qual era a época, portanto, isto ainda havia desenvolvimento de motores, portanto, deve ter sido aí em 2004, em 2005, quando ainda havia os V10, que salvo erro, desapareceram em 2006. Isso. Foi? Isso. Ok. O que eu me lembro de ver foi que a Toyota gastou quase 600 milhões de dólares numa época, dos quais metade era do motor. Porque eu tenho este número de 300 milhões de dólares por ano para desenvolvimento de um motor. Pronto, isto eram os números do tempo das vacas gordas. Exatamente. A Toyota tinha dinheiro para fazer isso. Agora, nesta altura, uma Ferrari deverá gastar aí Ferrari entre os 200 e os 300 milhões, uma talvez. Ferrari e uma Red Bull devem gastar à volta de 250 a 300 milhões Pois. por toda a temporada. Uma HRT gasta 40. 40 a 45 milhões. Quanto é dinheiro? Sim. Olha que 40, 45 milhões não é dinheiro de se deitar fora, Sim, né? Não sei. exato. Só que agora onde é que ele vai buscar? Onde é que eles vão buscar? Pedro, repara uma coisa. A Williams está a receber, creio eu, 50 milhões de dólares da Venezuela, mais 15 milhões de dólares do Bruno, são 65 milhões, fora os patrocinadores que eles próprios vão buscar, não é? Que já não são muitos, Já não são muitos. infelizmente. Bom, com o desempenho desta época, a coisa vai mudar de figura. Porque são experientes, porque têm motores Renault e tudo mais. Agora falta mais, não é? Falta mais coisas. Falta muito mais coisas. Portanto, Sim, e portanto, vai haver um teste vai haver um teste. Vão ver como é que as coisas para a andam. semana, Exato, para a semana. não E pelo que se é? fala aí, parece que. Olha, lembras-te que estávamos a falar da semana passada da Ferrabauer? Lembro. Esta semana surgiu uma notícia de que o James Key, que é o senhor que desenhou o Sauber deste ano, poderá ser a mais recente aquisição da Ferrari. Ui. Porque ele Então saiu. vai ser mesmo um Ferrabauer. Mas quê? Porque ele saiu no início Com do ano. efeito Primeiro tudo imediato? saiu no início do ano. Primeiro tudo saiu. E depois. Como é que eu ia dizer? Como eles querem fazer uma traseira nova, não é? Sim. Porque aparentemente este não é grande coisa. Traseira da Ferrari Sim, não é nova grande traseira da coisa, é isso? Ferrari. É por isso que eu falo do Ferrabauer, porque eles querem copiar toda a traseira do modelo, não é? Portanto, no final eles querem querem melhorar as suas performances. Porque, pronto, como tu podes ver, em época normal ou em corrida normal, a Ferrari, se tiver um nono lugar, já é muito bom. Um sétimo lugar, ou o que é que seja. Assim, viu-se agora no Bahrein que. Bom, agora no Bahrein, se calhar eles já tinham. O carro até estava. Bom, não sei, eu digo isto porque. Ou melhor, eu ia dizer que o carro estava melhorzinho porque o Massa pontuou, mas se calhar não estou a ser justo. O Massa de facto fez uma boa corrida e fez uma corrida muito boa do Alonso, muito próxima do Alonso, que nós sabemos. Aquilo que o Alonso faz é o que o carro dá, ponto. Isso. E o Massa de facto é preciso dar-lhe os parabéns porque ele de facto nesta corrida esmerou-se. Teve bem, esmerou-se, Esmerou-se. teve Fez bem. o nono lugar, já não está em último dos pilotos É o das Schumacher, o três equipas. último. É o Schumacher o último. Eles têm mesmo os mesmos pontos, mas o critério de desempate deixa o Massa em penúltimo da Liga A. O Schumacher tem tido azar, pá. O Schumacher tem tido azar. Ele desta vez, pelo que percebi, o erro na qualificação não foi necessariamente dele. Acho que foi uma falha de comunicação da equipa e ele não saiu a tempo, ou não saiu com os pneus certos, não tenho a certeza. E por isso é que ele arrancou do fim. Depois já teve uma penalização para trocar de caixa de velocidades, saiu de 22º, chegou em 10º. Isto do Schumacher Sim, foi este esta ano semana. tem sido sempre assim. Foi este fim de semana, foi esta semana, sim. Mas esta época tem sido sempre assim. Exato. Mas não, Levou sabes que a caixa de velocidades falhou na Austrália, levou uma panada na Malásia, ainda pontuou. Na China, acharam que não era preciso apertar as rodas todas para poupar tempo. Exatamente. E o rapaz lixou-se e agora foi. Pronto, ele anda com azar. E o Não, companheiro de depois equipa dele já ganhou uma já corrida. ganhou uma corrida. Não, mas ele depois é assim, agora vem a Europa e em princípio deverá melhorar um pouco as suas performances, não é? Portanto, veremos, não é? E depois ainda faltam duas semanas e qualquer coisinha para o fim da. Pronto, para o Grande Prémio de Espanha, que é o que vem a seguir. Sim. Que normalmente é uma corrida um bocado aborrecida. Vamos ver. Este ano, por exemplo, o Bahrein costumava ser aborrecido. Sim, aborrecidíssimo, mas pelo que me contam, É pelo que me uma contam, porcaria de uma corrida. Mas este ano não foi assim. A coisa até pelo foi que bem me mexida e contam, foi sim, interessante. pelo que me contam até foi uma coisa Foi interessante de se interessante. ver. Acredito que Eu não vi seja. tudo, tudo, tudo. Ainda estou para ver. A dita oportunidade que o Raikkonen diz ter tido para ultrapassar o Vettel, ainda não vi. Pelo que me contaram, ficou sem pneus ou coisa que valha. E o Raikkonen, não sei se estás a par, ele qualificou-se em 11º. Sim. Aquela E posição como tal. que o Bernie Ecclestone diz que ninguém liga nenhuma. Mas que é muito importante. Porque se tu reparares, num ano em que os pneus são muito importantes. E já no passado acontecia isto: quem arranca em 11º, quem se qualifica em 11º, não disputa a Q3, a terceira Sim, qualificação, exato. e portanto gasta menos um jogo de pneus. Tipicamente, o jogo de pneus mais macio, mais macio ou mais mole, que é a questão aqui: é que quem arranca em 11º não disputa a Q3 e portanto. Tens um jogo Tem mais. mais um jogo de pneus, tipicamente o mais mole. Mais mole não soa muito bem, pá. Mas é o Mais soft, é o soft macio. tires. Sim. Não, estava a pensar se a expressão estava certa, porque mais mole de facto não soa bem. Mas pronto, o composto de pneus mais macio, tipicamente que é o mais rápido, eles não gastam. Tanto é que se vê bastante na Q3, pilotos nesta época como o Alonso, ou como os Sauber, ou os Force India, que sabem que não vão passar de um sétimo, de um oitavo, ou de um nono, ou de um décimo lugar, nem sequer saem para a pista, para Sim, poupar pneus. E foi o que aconteceu com o Raikkonen. O os que Raikkonen. ficaram. Normalmente, quem tem, por exemplo, um oitavo ou um nono lugar e passa para a Q3, estás a entender? E sabe que não pode melhorar muito mais, não sai na Q3, fica ali parado. Pronto, isto de E facto é poupa um. o tal jogo de Jogo pneus. de pneus? Sim. De facto, isto é uma desvantagem do sistema de pneus, da obrigatoriedade de ser, teres um número limitado de pneus. E da obrigatoriedade de se arrancar com o do top 10 arrancar com os pneus com que se qualificou. Exatamente. A menos que chova. A menos que chova. E o que aconteceu com o Raikkonen foi isso. Uhum. Ele arrancou 11º, tinha pneus a mais do que o Vettel, e então pressionou. Quando houve a última paragem, tinha os dois pneus com a mesma idade, mais ou menos, tinham um ritmo semelhante. O Vettel, se calhar, se tivesse puxado mais, tinha puxado. Portanto, foi assim. Uhum. Foi esse o resumo, a parte mais importante do Grande Prémio do Bahrein. Isto, o Grande Prémio do Bahrein, deixa-me dizer, numa situação em que, salvo erro, se o oitavo lugar no campeonato é o Grosjean, com 23 pontos. Uhum. E o primeiro é o Vettel, com 53, portanto, é 30 pontos de diferença. Uhum. Isto significa que o sétimo, que é o Raikkonen, que tem 34, se o Raikkonen ganhar a próxima corrida e se o Vettel não pontuar, o Raikkonen passa à frente do Vettel. E ao fim de 4 corridas, é este o equilíbrio que nós temos. É, já tiveste 4 líderes diferentes. 4 líderes diferentes, 4 vencedores diferentes, e o Alonso, que está em quinto, com uma carroça, está a 10 pontos do líder. É. Que é a diferença entre o primeiro e o terceiro. Uhum, exatamente, é isso tudo. Tu podes ver até que ponto é que isto está tão equilibrado assim. Epá, isto para mim é fantástico. Tu até podes dizer que isto é artificial por causa disto, ou por causa daquilo, ou aquilo outro. E eu digo-te, olha, nem sei se quer saber, porque sim, é que está espetacular. É verdade. É que eu nem sei se quer saber. É verdade, é verdade. É para o espetáculo. Para o espetáculo está uma maravilha. Se calhar pessoas que vêm Fórmula 1 há 30 anos, eu consigo compreender os contras que vejam no estado atual das coisas, pá, mas... Sim, mas sincero, sim, há 30 anos tu tinhas outro tipo de... Não direi, tinhas outro tipo de equilíbrio, se tu quiseres pôr as coisas nesta forma. Portanto, sim. Bom, vamos falar é que eu nem sei se quer saber, estás a ver? Vamos falar sobre rallies. Temos agora o Rally da Argentina. Exatamente. E está a ser uma coisa muito interessante. Que já começou. Já começou. Quem está a ouvir isto está a decorrer ou está quase a acabar o primeiro dia do Rally da Argentina. E para começar, o Rally da Argentina este ano vai ser uma coisa completamente diferente. No sentido que vai ter mais quilómetros. Não é mais etapas. Não é mais classificativas. É mais quilómetros. Ou seja, estamos a falar de, em vez de ter classificativas de 8, 10, 12 km, ou 15 km, ou 20 km, estás a ter classificativas de 60 e 70 km. Porque o Jean Todt, que é o patrão da FIA, quer fazer um novo estilo de rally, que é um pouco como havia nos anos 80, que era serem rallies longos, com etapas longas, a puxar mais pela resistência dos carros. Em vez de ser tudo concentrado como é agora, não é? Como os rallies da Europa. E então, o rally da Argentina, para terem uma ideia, vai ter ao todo, tem para aí 19 ou 20 classificativas, mas no seu total terá mais de 500 km de extensão. E hoje, porque é o primeiro dia, só para terem uma ideia, tinham classificativas de 67 km. Portanto, já podem imaginar, o piloto a ouvir durante mais de uma hora as notas do navegador. E está a ser uma coisa muito interessante, porque até ao final da... Se ainda não acabou, em cinco classificativas, que foi o que aconteceu até agora, hoje, já tiveste coisas do género... O Petter Solberg atrasou-se. Uhum. Não sei se o... Quem é que já desistiu? Ah, o Tanak já desistiu, o Novikov já lhe arrancou uma roda e voltou em Rally 2. E os 5 primeiros andam com menos de 40 segundos de diferença. Portanto, as coisas... E o Armindo? O Armindo é nono, da última vez que eu soube alguma coisa, era nono. O que não é mau, ele não está a puxar muito pelo carro. Eu confesso que não vai puxar muito pelo carro. Quer acima de tudo, levar o carro até ao fim. Porque ele sabe que vai haver muita gente que vai puxar, que vai haver muita gente que vai abusar da sorte, digamos assim, e depois o carro dele ainda não tem especificações, que tem o Mini, conduzido pelo Dani Sordo, não é? Agora, que era. Provisoriamente, porque o Yari Mati lá de fala está lesionado, está a correr com o carro da. Eu acho que isso foi, tu certamente concordarás comigo, isso é uma escolha um pouco estranha. Pois, eu também achei estranha. Não só escolheram um piloto de outra equipa de outro carro. Mas não é uma equipa de fábrica, estás a compreender. Mas já foi, estás a perceber. Mas e eles não iam lá, compreendes? Porque o Drive não ia cedê-lo assim, percebes? Não ia cedê-lo assim. Faria muito mais sentido o Osberg. Foi isso que eu disse. Eu disse que faria muito mais sentido ter. Se fossem buscar o Tanaka ou o Rosberg para o lugar do lado de fala. Agora ir buscar, mas se calhar deve haver algum impedimento, provavelmente deve ser por causa do facto desses pilotos todos irem correm todos os rallies, estás a compreender? Apesar de serem privados e tudo mais. Aliás, nem são privados. Eles fazem parte da equipa B da Ford, que é a M-Sport. Embora, por exemplo, o Osberg está numa equipa própria, que é a Adapta, que é a mesma a equipa própria dele, e depois já tinham confirmado a sua presença no Rally da Argentina, com aquele carro. E acho que não podiam trocar. Podiam trocar. É por isso que faria muito mais sentido. É por isso que, por exemplo, tu tens o... Por alguém que ao menos já corresse com Fiesta. Se lhe pusesse o Bernardo Sousa, pá, uma coisa assim... Pois, mas não. Mas não é bem assim. E ainda por cima o sabes que agora o Bernardo Sousa vai se meter no Lotus. Mais um. Para os rallies GTs. Não sei como é que. Eu acho que eles em princípio devem estrear-se nos rallies de asfalto. Os rallies de asfalto é lá para agosto. Vamos a ver. Mas é para ser que. Não, vai ser assim interessante ver como é que eles se comportarão, mas olha, só para teres uma ideia, o rally mais curtinho do ano, até agora, foi o da Suécia, e teve 349 km, e teve 24 cronometragens, e teve 24 classificativas. O rally da Argentina tem menos 5, e tem 502 km, e o rally de Portugal tinha, à partida, 434 km, não é muito, mas ao todo fez só 368. Porque foi cancelado. Por causa das classificativas foram canceladas na sexta-feira. Pronto. Paulo, aqui quem já ouviu os outros 7 episódios, ou se calhar os episódios certos, sabe que eu não percebo muito disto. Mas se eu quiser ver, isto fica se calhar como dica para os ouvintes, se eu quiser ver em direto ralis na televisão, que canal é que passa isso? Aqui em Portugal só tiveres TV a cabo. Sport TV, Eurosport não dá? Ou Eurosport, ou quem tem, não sei se é Mel ou se é o Zone, quem tem é a Motors TV. Basicamente são os três, são aqueles três que passam. Já tive Motors TV e tenho saudades. Imagino. Uma pessoa como tu que passa o dia a ver a SIC Mulher, realmente eu acredito que tenha. Sim. Não é? Ou não era para se contar? Não, eu não vejo a SIC Mulher, eu vejo mais a SIC Radical quando vejo. Ou então, quando. Não, agora é mais sério. Toda a gente quer ver Fox isto e Fox aquilo, Fox aquilo outro. Enfim. Mas para ti chegava tu, Motors. É pá, aquilo para mim é um bocado estranho. Aquilo é meio francês, meio inglês. Mas agora, mas é pan-europeu, é como a Eurosport. Portanto, cheguei a ver lá uma vez os V8 australianos e gostei. Eu chegava a ver, por exemplo, eles transmitiam em direto a European Le Mans Series. Percebes? Por exemplo, por aí é interessante. Claro. Porque, bem, enfim, voltando ao rally da Argentina. Está a ser uma coisa interessante. Está a ser, só para terem uma ideia, por exemplo, os carros da Skoda, que no fundo é a Volkswagen, O hoje é e o Mikkelsen, mesmo tendo carros S2000, conseguem andar nos 10 primeiros. Para teres uma ideia, o Mikkelsen é sétimo e o Ogier é nono. À frente deles, à frente, atrás do Ogier, parece que o Armin d'Auros deve ter tido um problema qualquer. Porque ele é décimo agora. Não. Peraí. Eu estou a ver o oficial da WRC. Tava, eras tu que estavas a ouvir esta música? Não, não ouvi música nenhuma. Não pus música Ah, nenhuma. então abriu o site do WRC e começou a tocar uma música, pá. E ficou na gravação. Mas pronto. Não, mas Tá. olha, deixa lá também. Enfim, pronto, o Armin tem a sua postura cautelosa, claro, quer levar o carro até ao fim, quer recolher o maior número de pontos possível, porque ele não tem o carro que ele quer. O carro que ele quer provavelmente só vai começar a ter na Acrópole. Sim. Carro Vamos dos outros. a ver. É se depois quando ele tiver o carro que ele quer, já não vai a querer outro. Sabes que ele é assim. Que é o normal. No fundo, não Sabes é? que ele Essas agora coisas, está. isto é evolução. Exato, evolução. Mas depois também temos que ver outra coisa. Como está agora numa equipa oficial, pomos isto entre aspas, e o objetivo dele é ter o melhor que pode e conseguir, pronto, andar ao mesmo nível, por exemplo, o Nasser Al-Attiyah, que tem capacidade para isso. Só que, pronto, enfim, não, não, não. É pá, porque esse. Qual é a nacionalidade dele? De quem? Do Nasser? Do Alati. É Sim. do Qatar. No Qatar. Tu isso, uma pessoa, um indivíduo que é do Qatar, é um catarense? Eu chamo-lhe Qatari. Catari. Bom, agora passei por burro. Não interessa. Ah, não faz mal. Sim, não faz mal. Foi o que eu disse. Não, isso foi o que tu disseste. Não interessa. Uma pessoa, um Qatari, uma pessoa do Qatar, é Atenção, sempre mas não mais é. dinheiro do que uma pessoa do aqui deste retângulo à beira-mar Sim, plantado. mas também é outra coisa que se deve ter em conta. O Nasser Al-Attiyah, como toda a gente sabe, já tem uma grande carreira em termos de atrás dele. Em termos de rallies. Já foi campeão várias vezes no do Médio Oriente. É um veterano nisto. Pronto, Já ganhou já ganhou Dakar? Dakar mais que uma vez, pronto. Portanto, ele tem experiência, não é nenhuma cepa torta. Vou falar de alguém que, pronto, como eu disse, tem muita experiência em termos de. Só que ele E andava tem, no, mas no, na o produção. Agora começou a ter dinheiro e para arranjar. Pronto. mas é que ele agora tem dinheiro ao pontapé, Sim, agora tem dinheiro ao não é? pontapé, conseguiu arranjar um carro de jeito e provavelmente vai mostrar aquilo que. E depois tem outra coisa. Não esqueças que ele agora. Ele tem uma coisa mais, uma coisa no palmarés. Ele leva-se o de Rally Dakar. Não é? Então, quer dizer, não é. Ou seja, é um gajo veloz, não é, entre aspas, burro. É um gajo que sabe guiar. Pronto. Nem sempre teve grandes carros à mão, mas tinha. Mas pronto, agora teve este ano e está a mostrar que é um bom piloto. Sim. Claro, agora temos que ver, não é? Agora ele está em quinto na. Ele agora é o quinto no final do primeiro dia, não é? Mas faltam mais dois. Tens mais dois Sim, dias à frente e. e com classificativas tão longas, é Para preciso ter terem uma ideia, cuidado. os nossos caros ouvintes, eu estou no site oficial do WRC e posso-vos dizer que, por exemplo, a número 2, a classificativa número 2, tem 37 km e 51.510 metros, que é o La Pampa. Depois o classificativo a seguir, que é o Ascoxinga, ou Águia de Ouro, 1, tem 51,88 km. Isto é o primeiro dia. Depois, porque Isto é são duas muita voltas, fruta, estou a pá. fazer duas passagens. Estou a fazer duas passagens por classificativas com 80 km ao todo. 80, 81, o que é que seja. Depois amanhã vão para sítios como. Deixa-me cá ver. Deixa-me ver a 7. Não, por acaso são. Depois tem coisas mais pequenas, por exemplo, o Agostinho, San Agostinho em Santa Rosa tem 20 km. Pronto, em média, não é? O Golpe de Água 1 tem 39 km, quase 40. Depois tens, por exemplo. Pronto, tem basicamente são coisas que são muito, muito maiores. Do que tu tens na Europa, não é? Por exemplo, Sim. E quanto tempo demora uma classificativa dessas? eu ouvi dizer que, por exemplo, o Águia de Ouro fazia-se numa hora. Epá, 1 hora a pilotar um carro de rallies e a dar instruções é uma coisa Sim, pode demorar uma hora, mas o Petter complicada. Solberg fez em 37 minutos. Ah, Pronto. quer dizer, demorava 1 hora se fosse eu contigo a dar-lhes notas. Coisa que o falha. Não, mas por exemplo, olha, o La Pampa tem 38 km. O Loeb fez o melhor tempo com 23 minutos e 12 segundos. Coisas assim, mas por exemplo, quando fores a classificativas com 15 km, não vais ter 23 minutos, vais ter para aí 8 minutos ou 10 minutos. Compreendes onde eu quero chegar? Aquelas power stages que eles fazem em 3 têm quanto? Quantos quilómetros? Quantos quilómetros? Aquelas power Ah, tem para aí stages que 6 ou 8 fazem. quilómetros. Tem 6 ou 8 quilómetros, dás duas voltinhas e fazem 5 minutos. Portanto, mas essas power Pois, o stages. que é que tu achas desse formato novo dos rallies com classificativas maiores? Agrada-te ou preferias que fosse ao contrário? A mim agrada-me, porque é um teste à resistência dos carros. Porque é isso que se trata, não é? Os rallies e as Fórmula 1 e o Endurance e tudo mais é uma resistência aos carros. Não é tanto a velocidade, também é a resistência que O vai mudando. Endurance, sem dúvida, sem dúvida. Mas tu repara uma Fórmula coisa. 1, sim, porque para acabar em primeiro é preciso acabar. Exato. Mas agora Nos rallies eu gosto, toda a gente gosta de os ver a sair e a dar o máximo e irem à claro, valeta. mas é assim. É por isso que os carros têm que ser resistentes, não é? Porque sabes perfeitamente que esses gajos vão à valeta. Eles sabem perfeitamente que com um erro capotam, não é? Dão três ou quatro cambalhotas e esperas que o roubar aguente e eles vão tentar levar o carro até ao fim, não é? Mas, por exemplo, se partir qualquer coisa lá dentro, se tiveres um tubo de. Vamos supor, se o tubo de água quebra. O radiador fica avariado e a temperatura do motor aumenta, não é? E ele bem pode encostar, porque ele já não vai mais de lado nenhum, especialmente com 50 km, ou às vezes. Exatamente. Pois ainda há as ligações, não é? Já Porque. depois das ligações, claro. Se tiveres, vamos supor, um furo. As ligações, se calhar, para quem saiba disto tanto como eu sabia há uns tempos atrás, as ligações são. Há troços cronometrados, que são fechados ao trânsito. E há as ligações que podem às vezes se calhar ter alguns 100 km, se calhar estou a exagerar. Não, não estás a exagerar, não estás Não? Não estou a exagerar? Espetáculo. a Não queria passar por burro 2 vezes no mesmo episódio. exagerar. Não estás a exagerar. Pode ter menos. Pode ter menos. Pois, mas pronto, Agora não é. Agora, as pois agora, ligações é agora, sim. basicamente. Mas eu não estou a dizer que, por exemplo, tens uma classificativa. Vamos supor, classificativa A está a 5 km da classificativa B. Não tens isso. Demora algum tempo, mas está lá. Sim, mas pronto, é o caminho que eles fazem desde o fim de uma classificativa à outra e até ao parque fechado e parques Correto, de assistência e correto, etc. correto. Que são feitas em estradas onde passam carros, tanto que existem vídeos no YouTube de pessoas que vão na estrada normalmente e encontram um carro de rallies que está a fazer uma ligação, porque o Exato, carro de rallies tem que estar homologado para a estrada. exato, e o pessoal. Tanto que há este vídeo do Raikkonen na Alemanha, não sei se ele vinha a aquecer os pneus ou a testar alguma coisa, É em Trier. completamente sempre aos S na estrada. Sabes que vídeo Eu é que é? sei qual é o vídeo. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Eu sei qual é o vídeo. Eu vi. Caso engraçado. E já não sei o que é que eu ia dizer. Não, disseste tudo. Não, Pois. o que podemos dizer é que passa um rally interessante. O Loeb não esteve sempre a ganhar. Quem estava. Porque o Loeb teve dois peões e o Solberg começou a afastar-se, só que na penúltima classificativa do dia, ou na última classificativa do dia, creio que foi na 5, teve um problema e ficou parado muito tempo. Para teres uma ideia... Sabes o que foi? Não, ainda não sei o que é que foi. Só para teres uma ideia, ele perdeu 9 minutos. Ele está em 11º a 9 minutos. Está mais 2 minutos de atraso sobre o Armindo Araújo. Portanto, eu não sei bem... Teve um furo. Ah, teve um furo? Não sei, estou... Eu não sei se teve um furo. Eu não sei, é isso que eu estou a dizer. Eu não sei se teve um furo. Pode ter tido uma avaria, estás a entender? Porque assim, o Novikov eu sei que arrancou uma roda. O Tanak teve também um furo. Eu agora não me recordo bem, eu sei que também houve um que teve problemas, não sei se foi o próprio Solberg, pronto, teve um ou foi o Tanak, atrasou-se muito também, portanto, isto é só para teres uma, isto é para terem uma ideia de que até que ponto é que isto é puxado. É pá, pois, se o Loeb rodou duas vezes e mesmo assim vai em primeiro, é porque a coisa é complicada. Sim, exatamente. Porque em qualquer rally na Europa, se tu rodas uma vez, não vais em primeiro. Exato. Podes ir no top 10, mas não vais em primeiro. Mas é exato, que é isso que estou a dizer. É porque estas classificativas grandes, se tu rodares e perdes pouco tempo. E perdes pouco tempo, pronto, ainda dá para recuperar. Agora, é mais complicado se fosse numa classificativa curta. Só que aqui tens uma classificativa longa e as possibilidades de tu teres um acidente, ou tu teres uma avaria, ou tu teres um furo, ou tu teres o que quer que seja, são muito maiores. Porque estás sempre a abrir durante meia hora. Estes carros aguentam. Será que, e tu ficas a pensar assim: será que estes carros aguentam meia hora sempre a abrir? Não é? É, com uma classificativa de 60 ou 80 km. Mas pronto. Agora tem Paulo. Agora pronto. Vem o fim de semana. Vamos a ver o que é que isto vai é um bocado estranho. Nós estamos a falar do rally enquanto ele está a acontecer. Acho, né? No final. Estamos a falar do que pode acontecer no rally. Como se estivéssemos a falar na semana antes. Mas estamos a falar ao mesmo tempo do mesmo rally de uma coisa que já se passou, como se tivesse sido a semana passada. É um bocado estranho. Na próxima semana falamos depois sobre o rescaldo do rally da Argentina. Sim, falamos sobre o resto dos dois dias. Exatamente. O aviso do costume, que é. Não é um aviso, agora acho que já é um pedido. Que é. Nós criamos estrelinhas no iTunes. Sim, sim. Para o nosso podcast aumentar a popularidade. Exatamente. Se já ouviram. Se ouviram até aqui, nem que tenham começado no 8º episódio e que. Sempre podem fazer a contagem decrescente. Sim. Mas se começaram no 8º e se ouviram até aqui, passado uma hora, estão em condições de ir ao iTunes e de classificar o nosso podcast. Nós agradecemos imenso. Estamos sempre abertos a qualquer comentário ou crítica. Não é preciso verem alguma coisa mal para enviar. Podem enviar coisas, dizer coisas boas. O Paulo fica muito contente. E o Pedro também. E acho que é só... Há mais coisas. Há aqui uma coisa. Que é... E o Paulo é que está mais por dentro deste assunto do que eu. Que é o Paulo tem um livro. O Paulo não me disse sobre o que é que tratava o livro, mas eu quase que consigo adivinhar. É sobre pastéis de bacalhau. Não. Epa. Não. E nem é sobre pastéis de Belém. É base... Ponto Cruz. Não. Nem é sobre o voo dos pássaros da América do Sul. Era bom, não era? Mas não é. Basicamente pronto, para quem sabe, eu editei um livro em 2010 na editora Bubok sobre, digamos que escolhi o best-of do meu blog, dos 3 primeiros anos, não é? E eu, há coisa de um mês, decidi fazer uma edição revista, mas não aumentada. Não aumentada. Isto quer dizer que só tem posts até 2010? Só tem posts até 2009. 2009. Porque foi editado no início de 2010. Mas eu, não se preocupem que em breve pode haver segundo volume. Talvez no fim, talvez no ano que vem. Da maneira como andam as coisas, talvez no ano que vem. Para quem não sabe, ou quem vem. Está lá na primeira página do meu blog. O Continental Circus, o livro do blog. Se quiserem adquirir um exemplar meu, vão à editora, que é Bubok, Bubok, Bubok.pt. E procuram, está lá um exemplar. Procuram na livraria Sim. que está lá. De resto, está aqui. Como é que foi o. Deixa-me perguntar-te, qual é que foi o critério que tu usaste para escolher os esposos que entravam O critério. neste livro? Sim. Como é que eu ia te dizer? Basicamente, eram mais coisas de opinião. É assim, tem uma parte que é opinião, tem uma parte que eram as corridas, estás a entender? Tem uma parte de corridas, tem uma parte de opinião e tem uma parte de história. Pronto. É tudo em três. Três. Tudo dividido em três partes, digamos assim. É engraçado, se quiseres eu coloco aqui o link. Eu já achei, Já achei? já Já achei, achaste? já, Pronto. já. Portanto, está aí. Bom, Não. espero, hei de ler isso com atenção. Fazes bem. E. Por acaso eu gosto deste estilo de livros que são escritos do género, em género de blog. Há um jornalista inglês que é o James Allen que também costuma fazer isto. E eu houve um, não sei, creio que foi em. Quando é que o. Foi em 2010. É Na época capaz de de ser. 2010. Comprei esse livro e gostei muito. É Por assim, isso escolhi. como é que eu ia dizer? Uma coisa como, por exemplo, um blog, não é? Transpor em livro. Basicamente é um bocado. Pronto, primeiro que tudo é um best-of, não é? O autor do blog, escolhe os seus melhores posts e mete-os num livro, não é? Para que as pessoas que seguem o blog, que por acaso falhou, ou coisa que valha, ou não têm muita paciência para ler coisas vindas do passado, têm ali um livro e podem ver o que fez de melhor. Mas a minha pergunta era se tu tinhas escolhido isso com base em número de comentários, coisas assim do género. Não, não, não. Não, não. É mesmo coisas históricas. Por exemplo, como tu sabes, em 2009 houve aquela polémica toda da FIA contra a FOTA. Percebes? Sim, E sim, então sim. eu escolhi muitos posts em relação a isso. Por exemplo, coisas históricas. Coisas históricas, grandes prémios históricos, por exemplo, não é? Olha, dou-te um exemplo. Como acabou o Grande Prémio do Brasil em 2008? Falei sobre isso, está lá. Há um post sobre isso. Ah, imagino. O teu blog começou em 2007. Exato. Fevereiro de 2007. Já tem 5 anos. Ainda, ainda. Então já passou mais tempo desde que fizeste o livro do que o livro que tem lá retratado. Já, mas. Como é que eu ia dizer? Mas pronto, sabes que já é coisa mais antiga, estás a entender? Se fores ver Sim, mas bem. podias fazer uma segunda edição, obviamente. Claro, tá. É assim, eu tenho sempre a ideia, em 2013, de fazer uma edição. Pronto, um volume 2. Compreendes? Acho que fazias bem, sim. Porque além do. Pronto, porque, como eu disse, isto acabou em 2009, não é? O primeiro volume acaba em 2009. 2009 a 2012, 2010 a 2012, escrevi muito mais. Mais coisas. Sim. E pronto, e vai ser. E provavelmente. Mas isso era inevitável, mais ou menos ano. Já estava a Tu escreves O quê? Alguns 700 postos por ano, não? Ou mais? Por ano, não, à volta de 1200. À volta de 1200. Isso são uns 4 ou 5 por dia. É capaz. Um dia normal são 3. Um dia normal. Porque é assim, porque como estou a fazer coisas de história, olha, primeiro que tudo, aqueles terços, estás a entender? É o 33,33%. É um Não sei se terço. estou a acompanhar, mas esclarece-me. Eu digo assim, eu escrevo sobre a atualidade, eu escrevo sobre, pronto, opiniões pessoais, sobre o automobilismo, claro, e eu escrevo sobre Certo. história. Compreendes? Se por coincidência, vamos supor, é uma sexta-feira, imagina, uma sexta-feira grande prémio, se tu por coincidência tu teres, vamos supor, fulano tal faz anos, piloto ou o que é que seja, e não tens uma biografia, fazes uma biografia. Se por acaso calha uma corrida do passado, e não tens, faz essa corrida. Disse, por exemplo, eu escrevo às quintas-feiras uma coluna pessoal, porque eu cheguei a ter isso e agora não tenho, mas mantive o hábito. Tu, sem querer, tu podes ter algo como, por exemplo, tu podes ter 4 postos por dia, Pois, pois. porque é o calendário, porque é fim de semana grande prémio, ou porque, por exemplo, estás a seguir, imagina, Fórmula 1 e tens DTM. Tu costumas pôr posts guardados para mandar depois Sim, ou sim, assim que sim, acabas? sim. Sim. Tenho isso. Uhum. Também tenho isso. Ok. Eu faço coisas, pá, não digo de véspera, mas tenho coisas, por exemplo, guardadas durante, pá, uma semana antes ou 2 semanas antes. Quando tenho tempo, eu escrevo sobre, pá, imagina, um determinado Grande Prémio de um determinado ano. E fica ali guardado até ao dia em que é publicado. Por exemplo, olha, para teres uma ideia, hoje eu escrevi um post sobre o Helmut Marko, que faz anos. O post Sim. estava feito desde a semana passada. Ontem escrevi um post sobre o Jean-Pierre Beltoise, porque também fazia anos. Era uma coisa que já estava a fazer desde há 3 dias. Olha, isto é outra coisa que eu tenho para te perguntar, que é, como é que tu te mantens a par dos aniversários de tanta gente? Eu não. É que não te escapa uma. Às vezes escapa-me. Mas, sim. Não, eu tenho. Primeiro de tudo, eu tenho um pequeno calendário, não é? Eu costumo ir muito à Wikipédia. Às vezes estão lá, outras vezes não. Mas, por exemplo, os mais óbvios, tu não esqueces. Os mais óbvios, tu não Epá, esqueces. eu mais ó... nem os mais óbvios eu sei Não, quanto mas os mais mais esquecer. óbvios, tu não esqueces. Estás a entender? Os grandes prémios, tens lá meia dúzia de. Como é que eu ia dizer? Tens lá meia dúzia de. Pronto, há efemérides que tu não esqueces. Há coisas que tu não. Que as pessoas não esquecem. E tu falas. E daí tu falas sempre. Há certas coisas que. Por exemplo, os grandes prémios. Os grandes prémios do passado. Eu costumo ir muito ao Grand Prix. GrandPrix.com. E por exemplo, determinado ano estão lá a data das corridas. Tu fixas mais ou menos a data das corridas e tu escreves. E no dia em que essa corrida acontece, tu metes lá o post, já pronto, com as fotografias e tudo mais. Estou a perceber mais ou menos, só para os ouvintes também entenderem o teu método De trabalho. de escrever, de trabalho e de escrever tanta coisa. Portanto, são coisas que muitas das vezes tu pensas assim, ah, este gajo está a escrever sempre, sempre. Não é assim. Há coisas que estão escritas desde, não digo a véspera, mas desde o dia. Há muito planeamento por trás. Pronto, em suma, há muito planeamento por trás. Escreve-se muito, Sim, isso mas há nota-se. muito Isso planeamento por nota-se. trás. Pronto. Portanto, é por isso que isto Paulo, tem o sucesso que tem. boa. Paulo, antes de acabarmos, que já vamos aqui com o tempo, e isto é sexta-feira à noite, e tu queres ir para o clube do póquer também. Sim, porque o Paulo joga póquer sempre profissional, lá seja onde for. Nós vamos introduzir a partir deste episódio um género de uma rubrica que não tem nome, não tem nada. Se calhar era um bom nome. Uma rubrica que não tem nome, não tem nada. É como a Michórdia de Temáticas do Ricardo Araújo Pereira. Sim. Epá, ouvi hoje uma espetacular. A do milho. A do milho ainda não ouvi. Eu estava a ouvir aquela da Malhoa. Lá com o DJ qualquer coisa. Então quem é? Sim. Está calado. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. Vai ouvir o do milho, que é muito bom. Uhum. Mas a nossa rubrica, ou rubrica, como o Paulo diz, a nossa ideia é, semana sim, semana não, vamos alternar, damos uma... O Paulo vai contar uma curiosidade histórica, uma coisa em que o objetivo é a pessoa fica a fazer, ah, a sério, isso aconteceu mesmo. E na semana a seguir... Eu vou explicar qualquer coisa sobre o que alguma coisa da forma como alguma coisa funciona. Uhum. Pode ser um pneu, uma caixa de velocidade, um DRS, uhum. uma coisa assim do género. Não só de Fórmula 1, mas uma coisa assim do género. Uhum. Nós discutimos a ideia poucaxinho e o Paulo, esta semana, passaram-se os 30 anos do que é Paulo? Do Grande Prémio de San Marino de 1982. Como tivemos a falar sobre polémicas no Bahrein e tudo mais, há 30 anos atrás, houve uma corrida em que só alinharam 14 carros. E esse foi o Grande Prémio de San Marino de 1982. Onde a FOCA, que era uma entidade gerida por, adivinhem quem, Bernie Ecclestone, decidiu boicotar uma corrida por causa de, na altura havia uma luta entre a Federação Internacional do Desporto Automóvel, que era gerida por um senhor francês chamado Jean-Marie Balestre, e a Associação de Construtores, que era gerido pelo Bernie Ecclestone, que na altura era o patrão da Brabham. Por causa de desclassificações que houve em corridas anteriores, como o Grande Prémio do Brasil, em que o Nelson Piquet e o Keke Rosberg foram desclassificados por causa dos carros estarem mais leves, passando o peso mínimo através de um truque que era uma coisa chamada travões à água, que basicamente era lastro. Uhum. E então, como houve polémicas por causa da melhor maneira como se interpretavam os regulamentos, acabou-se a FOCA decidiu retaliar uma decisão do Tribunal de Apelo da FIA por causa das desclassificações no Brasil, e então eles retaliaram faltando à corrida a seguir, que era a Imola, e de 30 carros, né, em teoria, só alinharam 14, ou seja, as equipas todas de fábrica, Ferrari, Renault, na altura Alfa Romeo, e as equipas quase todas que não eram britânicas. Ou seja, para além dessas que eu falei, das equipas de fábrica, estou a falar de ATS, que era alemã, Osella, que era italiana, e mais duas equipas que furaram o bloqueio, que foi a Tollerman e a Tyrrell, porque tinha patrocinadores italianos e um piloto italiano. Ou seja, ao todo alinharam 14. Claro, todos eles qualificaram-se e foram correr. Acabaram 6. Um foi desclassificado mais tarde, que foi o ATS do Manfred Winkelhock. Cujo filho só liderou o Grande Prémio da Alemanha. Por 8 voltas. A única corrida que fez até agora, liderou o Grande Prémio da Alemanha na segunda volta do... Com o Spyker. Logo ao princípio. Com o pior carro da grelha. Com o Spyker. Uma corrida em que ele estava a substituir... Ah, não. Bem, naquele ano o Super Aguri estava melhor. Isso é verdade. O Super Aguri estava... O pior carro na altura era o Spyker. Ah, o Super Aguri estava a melhor. Estava a substituir, na altura, salvo erro, o Christian Albers. Uhum. Depois da sua mangueirada a Albers. Sua mangueirada. Uhum. Bem, enfim. Exato. Fazendo as coisas mais... resumindo as coisas, a prova foi basicamente uma luta entre Renault e Ferrari. Só que os Renault rebentaram. Todos. Que na altura eram o Alain Prost e o René Arnoux, e ficaram os Ferrari. E podiam ter ido rolar calmamente até à meta, só que decidiram andar à briga entre o Gilles Villeneuve, o pai do Jacques, e o Didier Pironi. E então, só que pensava que era aquele Gil, não é? Ingênuo que era. Pensava que era tudo para o entretenimento, mas na realidade o que era era que o Pironi deu um ar de ambição e queria ganhar uma corrida. Para mostrar que... Pronto, desrespeitou a hierarquia. Quem diria? Na Ferrari. Desrespeitar a hierarquia na Ferrari. Legal. Meus amiguinhos, nem sempre foi assim. Nem sempre o primeiro piloto... nem sempre o segundo piloto obedeceu ao primeiro piloto. Nem sempre houve o... Didier, Gil is faster than you. Pronto. Eu já vi uma t-shirt disso à venda. Uhum. O quê? Didier, Gil... Não. A dizer... Felipe Fernando is faster than you. E eu fiz... Can you confirm you understand that message? Uhum. E eu fiz um... E há um vídeo. Eu fiz um vídeo. Há uns 2 anos sobre isso. Com um amigo meu que é compositor. O Mike? Sim, o Mike. Exato, com o nosso amigo Mike. Fizemos isso. Depois... Já agora vamos agradecer-lhe mais uma vez a música, que é espetacular. Exatamente. Obrigado, Mike. No final, pronto, o Pironi ganha a corrida, com o Villeneuve atrás, lixado da vida. Porque um grande melão, responho. Porque era o primeiro piloto e ele desobedeceu às ordens. E foi despedido. Não foi despedido. Que nada. Não. As consequências. Então, 15 dias depois o Villeneuve morre. Ah, pois. O que aconteceu foi. Pois, mas repara, é o seguinte, é assim. Ele podia ter sido despedido na hora. Não. O comendatório. Não. Era diferente, os tempos eram diferentes. O que aconteceu foi que o Villeneuve não estava à espera, achou que era uma traição. Ainda por cima a Ferrari de uma certa maneira apoiou o Pironi e claro, ele, o Villeneuve, disse logo, então se é assim, então olha, não falo mais contigo, vou fazer birra, não falo mais contigo. Só que a birra tornou-se profecia, estás a entender? Porque 15 dias depois o Villeneuve tem um acidente em Zolder e morre. Pois. E claro, as pessoas hoje em dia ainda não perdoam, ainda o Pironi já morreu. Já não sei quem, teve aquele acidente, já morreu, etc, etc. Mas todos ainda continuam a dizer que o Pironi era o mal da fita. Bem, de uma certa maneira foi ele que começou, não é? Pois. Pondo as coisas dessa forma, sim, ele de facto começou. Mas claro que a intenção dele. Não, ele tinha ambição. O Villeneuve é que tinha o sangue na guerra. Pois, que ironia, não é? Mas quem tinha o sangue. Mas é assim, o Villeneuve já estava mais domesticado. Entendes? Villeneuve já estava mais domesticado. E ainda por cima, a Ferrari tinha um bom carro naquele ano. Tinha pelo Harvey Postlewaite, que era o 126C2. E pronto, o Villeneuve tinha esperanças de ganhar o título com ele. E depois mais tarde provou-se, não é? Pironi ganhou Imola, depois ganhou Zandvoort. Começou a ser regular e toda a gente dizia que o Pironi iria ganhar o título. E só para teres uma ideia, no Grande Prémio da Alemanha faz a pole position. Pronto, era em Hockenheim, tem as retas e tudo mais, e os motores turbo na altura eram mais potentes. Ele fez a pole position. E então, no dia a seguir, que era o dia do warm-up, estava a chover. E então foi dar uma volta com o pneu de chuva. E partiu as pernas? Não, primeiro. Não. Ninguém vai dar uma volta e depois parte as pernas. Tens que ver o porquê que partiu as pernas. Porque ele encontrou o Renault Dolan Prost no meio da pista. Tinha um nevoeiro, entre aspas, um nevoeiro. Eram salpicos da água, estás a entender? Ficam mais tempo no ar porque é numa floresta. Percebes? E então cria uma espécie de camada de nevoeiro e ele só vê o Prost tarde demais, catapulta e cai de bico. Como aconteceu ao Villeneuve na Isolder. Só que aí é uma velocidade mais baixa. Só que é uma velocidade mais baixa e não se desfez todo o carro, estás a entender? Só partiu as pernas. Uhum. Não foi cuspido para fora com o canadiano. E depois ele andou, só para teres uma ideia. Só para terem uma ideia. O Pironi teve mais de 2 dezenas de operações para recuperar a mobilidade dos pés. Pronto, e espero, porque de uma certa maneira correu o risco de lhe cortarem a perna direita, creio eu. Mas ele andou mais de 2 anos em entrada a hospitais. Uhum. Depois ele fez meio dúzia de testes em 1986, quer pela Ligia, quer pela AGS. Só que depois não estava propriamente apto para em termos de resistência. E então, como as vagas para as boas equipas já se tinham fechado na altura, ele tinha uma hipótese para ir, por exemplo, para a La Rousse. Então decidiu meter-se nos barcos. Fez um barco de fibra de carbono chamado Colibri. Ganhou uma corrida na Noruega e na segunda corrida tem um acidente e morre. Está feito. Ainda me lembro do dia em que eles anunciaram a morte do Pirani. Numa corrida de barcos ao largo da ilha de Wight, na Grã-Bretanha. Certo. Portanto, olha, mais uma bela história para ser contada em Hollywood. Ah, certo. Agora estão a fazer um filme, não é? Sim. Audio Hunt. Aliás, eu tenho seguido... graças a ti, não é? Uhum. Tenho seguido o filme e até costumo ver o que o Ron Howard, que é o realizador, põe no Twitter. E de facto aquilo está com um bom aspecto e deixa-me. A cada fotografia que vejo fico mais curioso. Exato, também eu. Há ali certas coisas que esta semana estava a ver uma cena qualquer, está lá o Daniel Brühl, que faz de Niki Lauda. E está ali alguém que em teoria será o Clay Regazzoni. Não é? Então, o ator é o Kim Barreiros. Exatamente, é aquele que tu disseste que o ator era o Kim Barreiros. Era giro. Era, não é? O gajo aparecendo no meio da. Era giro, engraçado. No meio da coisa do paddock começava a cantar. Eu sou um mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Olha. Os conselhos do Kino nos meus tempos de Coimbra. Ah, certo. Sim, acho que festa académica normalmente tem que levar aqui em Barreiros. Sempre. Para quem está a ouvir e está no Brasil e não sabe o que é o Kim Barreiros, sugiro fortemente que vá ao YouTube e ouça umas músicas. Uhum. E tome atenção às letras que aquele homem... Escreve mestre de culinária ou... Quer cheirar o teu bacalhau? Ele tem músicas... Igreja vizinha. A garagem, ele tem músicas com letras sui generis. Não se esqueçam de escrever. Garagem, mas nunca, mas as letras dele nunca têm segundos significados. Nada. Zero. Nunca. Nada. Paulo. Vamos andando? Vamos andando. Tu tens que ir jogar póquer. Trabalhar. Pois, jogar póquer. E eu... vou fazer a minha tese. Uhum. Bom, vamos fazer as despedidas para dizer que ainda estamos a ser seguidos pelo Rádio High Speed Brasil. Olha, sinceramente não ouvi mais nada. Não fui verificar, por isso... Bom, olha, se ainda estivermos lá... Vou-te responder um não sei. Uhum. Se ainda estivermos lá, já sabem. Mas, entretanto, sigam o nosso podcast. Sigam-nos no Twitter, quer no Facebook. No Facebook e no Twitter, quer pelos nossos próprios endereços, Speeder76 no meu caso, Mendes P para o Pedro e Fibra Carbono do site. Fibra de Carbono. Fibra de Carbono é o endereço? Sim, sim o site é... Se calhar alterar o Twitter, porque o site é mais difícil. O site é Fibra de Carbono. Fibra Carbono, sem o de... Uhum. Fibracarbono.net. .net. Podem seguir-nos na nossa página do Facebook. facebook.com/fibra de carbono. Ou então, se quiserem seguir-me ou seguir o meu blog no Facebook, também é a mesma coisa. facebook.com/continentalcircos. Ou então, se quiserem, se algum de vocês tiver a maluquice de comprar o meu livro, podem ir à editora, ao site da editora, bubok.pt. Que é B-U-B-O-K. B-U-B-O-K.pt. Podem comprar o livro, não é? Cheirar o livro e tudo mais. Ou então podem também comprar via o online, não é? Podem fazer descarregar, não é? Via online. Engraçado. O e-book, tá certo. O Então, e-book, exato. até Estava para escatado. a Até para a semana. semana a todos. Acho que está lá à vista. À sua vista. Bom fim de semana.